Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 28 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Pesquisa CNT-MDA confirma Marina 6 pontos à frente de Dilma no segundo turno. Maioria dos ministros do TCU rejeita bloqueio de bens de Graça Foster. Aécio Neves ataca Marina e diz que Brasil não é para amadores. Operação conjunta prende maiores desmatadores da atualidade na Amazônia. STF nega pedido de Roberto Jefferson para cumprir prisão domiciliar. Presidente Dilma veta pela segunda vez projeto do Congresso que cria município. Aécio pede que Dilma se desculpe com o povo pelos desmandos e corrupções na Petrobras. Especialistas criticam o uso da comédia nos programas eleitorais. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Nuvens associadas a uma frente fria provocam chuva fraca ao amanhecer no leste de São Paulo. No Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira, a chuva vem fraca a moderada a partir da tarde. Nas outras áreas da região, o tempo fica firme sem chuva. Região Norte. Áreas de instabilidade ganham força sobre o norte e provocam pancadas de chuva em vários momentos entre Acre, Amazonas e Roraima. Há risco de temporais. Nas outras áreas da região, faz sol e calor. Não chove no Tocantins e no sul do Pará e de Rondônia. Região Nordeste. Uma grande massa de ar seco atua e a maior parte da região tem um dia de sol e sem chuva. O sol também aparece, mas nuvens que chegam do mar provocam rápidas pancadas de chuva na faixa entre Salvador e leste da Paraíba. Região Sul. Uma massa de ar seco de origem polar ganha força provocando diminuição das nuvens e queda na temperatura. Risco de geada ao amanhecer no interior do Rio Grande do Sul e no centro-oeste de Santa Catarina. O sol aparece e não há previsão de chuva. O mar fica agitado. Região Centro-Oeste. Nuvens de uma frente fria ficam sobre o Mato Grosso do Sul, mas não deixam o tempo fechado e não há previsão de chuva. Nas outras áreas da região, o predomínio é de sol e faz bastante calor à tarde. Também não chove. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Por que no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe com o padre Reginaldo Manzotti o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A gravação em que é possível ouvir Bernardo Uglione Baldrini, de 11 anos, encontrado morto em abril deste ano, pedindo socorro, será usada como prova na investigação da morte do menino, de acordo com a delegada responsável pelo inquérito, Caroline Bamberg. O áudio é parte de um vídeo não divulgado, gravado pelo pai de Bernardo, o médico Leandro Baldrini. Depois do assassinato do menino, Leandro apagou o vídeo do celular, mas técnicos do Instituto Geral de Perícias, IGP, conseguiram recuperar as imagens que teriam sido feitas às vésperas do Dia dos Pais do ano passado e são mantidas em sigilo pela polícia. As informações foram divulgadas pela delegada nesta terça-feira durante depoimento de quase 5 horas no Fórum de Três Passos, Rio Grande do Sul. No áudio, o menino pede socorro e diz ter sido agredido. A enfermeira Graciele Ugolini, madrasta de Bernardo, o ameaça diversas vezes. Eu vou agredir mais. A próxima vez que tu abrir a boca para falar de mim, eu vou agredir mais, diz a enfermeira. O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Haroldo Cedraz, pediu vista do processo que pedia a indisponibilidade de bens da presidente da Petrobras, Graça Foster. Antes do pedido que paralisou o julgamento, os ministros já haviam decidido por 5-2 pela rejeição do bloqueio de bens da chefe da estatal. O ministro José Jorge, relator do caso Pasadena no Tribunal de Contas da União, retomou o julgamento do caso em seu veto na tarde, em seu voto na tarde desta quarta-feira. Os ministros avaliaram a doação dos imóveis da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró, a parentes, depois que foi revelado o escândalo da compra da refinaria de Pasadena, no Texas. O presidente do tribunal, Augusto Nardes, afirmou que há remédios para reaver os bens repassados. Existe a ação pauliana que pode ser proposta para recuperar isso via Advocacia Geral da União. Vai depender do posicionamento do Ministério Público e da Corte como um todo. No entanto, ainda não posso prever o que acontecerá. Mas há remédios para propor a busca dos bens, se for esse o entendimento do Pleno, afirmou Nardes. O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido do ex-deputado federal Roberto Jefferson para cumprir prisão domiciliar. Jefferson foi condenado a 7 anos de prisão em regime semiaberto na ação penal 470, o processo do Mensalão. Ele está preso em um presídio do Rio de Janeiro. Por 5-3, a maioria dos ministros entendeu que o estado de saúde de Jefferson não justifica a mudança de regime. Em 2012, o ex-parlamentar fez uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. A prisão de Jefferson foi determinada em fevereiro pelo ex-ministro Joaquim Barbosa. Para justificar a manutenção da prisão em regime semiaberto, o relator do recurso, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que médicos do Instituto Nacional do Câncer, INCA, concluíram em dezembro do ano passado que o estado de saúde de Jefferson não indica necessidade de cumprimento de pena em casa ou no hospital. O voto do relator foi seguido pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Os ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski votaram a favor da concessão da prisão domiciliar. Segundo eles, o condenado deve cumprir o restante da pena em casa devido ao seu estado de saúde. Uma operação conjunta da Polícia Federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, Receita Federal e Ministério Público Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira, resultou na prisão dos maiores desmatadores da Amazônia da atualidade. No total, são 22 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 4 conduções coercitivas. A quadrilha invadia terras públicas, dentre elas a Floresta Nacional de Jamanchim. Desmatava e queimava para formar pastos. Mais tarde, a área era loteada e revendida. De acordo com as investigações, o dano ambiental gerado pelas ações do grupo ultrapassa 500 milhões de reais. A maior parte das diligências estão ocorrendo principalmente em Novo Progresso, no Pará, mas também em cidades de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Os envolvidos devem ser indiciados, de acordo com informações do Ministério Público Federal, pelos crimes de invasão de terras públicas, furto, sonegação fiscal, crimes ambientais, falsificação de documentos, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar os 50 anos de reclusão aos condenados. Com 96 policiais federais e 19 servidores do IBAMA envolvidos, a operação recebeu o nome de castanheira, em alusão à árvore típica da região de Novo Progresso. A espécie é protegida por lei e considerada um dos símbolos da Amazônia. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o primeiro debate entre os presidenciáveis, sem dúvida, foi um dos melhores momentos até agora desta campanha eleitoral, principalmente se comparado com o horário eleitoral gratuito e que é anunciado de forma correta, horário para propaganda eleitoral dos candidatos. Portanto, que fique claro, é horário para propaganda. Não quer dizer que o que é ali mostrado reflete a vontade dos candidatos e tudo o que é dito represente a verdade. É propaganda, que em muitos casos pode-se também denominar de enganosa. No debate, alguns dos participantes não deixaram de aproveitar o fato de estarem falando para milhões e de fazer a sua propaganda. Mesmo que nas réplicas, alguns desmistificarem uma parte propagandística. Mas, no geral, salvaram-se todos. Evidente que se fica de olho nos principais, Dilma, Marina e Aécio. É indisfarçável a dificuldade da atual presidente da República de desempenhar o papel de candidata. O vício do exercício do poder e a maneira de governar, impondo mais do que expondo, lhe tirou nacos consideráveis de credibilidade. Deu a entender que suas respostas eram mais propaganda do que necessariamente a verdade. No que diz respeito à realidade, ficou-se sim com a sensação de que a presidente imaginava-se ainda no horário da propaganda eleitoral gratuita. Terá dificuldades pela frente. Marina é uma questão à parte por ser a novidade. Mas, pela experiência que trago de políticos, exercícios de mandato e o que são na realidade e na intimidade do poder, não deixou de me parecer muito de propaganda e de alter ego as suas respostas. Mas demonstra estar preparada e treinada para este papel.

Mais de 200 toneladas de ajuda humanitária, enviada pela Arábia Saudita, pelo Sultanato de Omã e pela Turquia, entraram nesta quarta-feira na faixa de Gaza, através do posto de passagem egípcio de Rafah, informou uma autoridade na fronteira. Israelenses e palestinos concluíram na terça-feira um acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito, que acabou com 50 dias de uma ofensiva israelense no enclave palestino, controlado pelo movimento radical Hamas. O conflito causou a morte de 2.143 palestinos, a maioria civis, e de 70 israelenses, incluindo 64 soldados. O primeiro comboio de ajuda a entrar em Gaza foi enviado pelo rei Abdullah da Arábia Saudita e transportava 150 toneladas de medicamentos e equipamentos médicos, segundo o funcionário. Um segundo comboio transportando 45 toneladas de medicamentos e suprimentos médicos enviados por uma organização de caridade do Sultanato de Oman também chegou a Gaza, segundo a fonte. A Turquia também enviou ajuda humanitária. Mais cedo, nesta quarta-feira, o PAN, Programa Alimentar Mundial, havia anunciado a entrada em Gaza de um comboio transportando cestas básicas, contendo comida suficiente para 150 mil pessoas por 5 dias. A faixa de Gaza foi devastada pelos bombardeios israelenses destinados a impedir os disparos de foguetes do Hamas. Os ataques de Israel causaram bilhões de dólares em danos em um território com uma economia já sufocada. O posto de fronteira de Rafah é o único acesso ao território palestino que não é controlado por Israel. A trégua que entrou em vigor na terça-feira prevê a abertura imediata dos pontos de passagem entre Israel e o enclave palestino para permitir a rápida entrada de ajuda humanitária, material médico e de meios para reconstruir o território. Os Estados Unidos advertiram nesta quarta-feira para aparentes inclusões de unidades militares russas na Ucrânia que indicariam uma contraofensiva organizada por Moscou nos territórios separatistas. Kiev acusou a Rússia de enviar colunas de blindados e armamentos para cidades no sudeste da Ucrânia. Essas incursões indicam que provavelmente está em andamento uma contraofensiva dirigida pela Rússia em Donetsk e em Lugansk, disse à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, James Psaki. Claramente, esta é uma grande preocupação para nós. Psaki também disse que Washington notou uma falta de vontade da Rússia em dizer a verdade, inclusive quando seus soldados são vistos 48 quilômetros dentro da Ucrânia. Ela também citou informações de soldados feridos no hospital de São Petersburgo e disse que a Rússia está enviando seus jovens à Ucrânia, mas não está dizendo para onde estão indo ou dizendo a seus pais o que estão fazendo. A Rússia nega qualquer vínculo direto com os rebeldes, mas se nega a pedir um cessar-fogo ou seu desarmamento. Psaki disse que Washington tem à sua disposição os meios para pressionar Moscou, incluindo uma intensificação nas sanções econômicas contra a Rússia. A porta-voz acrescentou que o presidente Barack Obama e o secretário de Estado John Kerry analisarão os próximos passos contra a Rússia durante uma cúpula no dia 4 de setembro em Gales. Uma investigação foi aberta contra o presidente islâmico destituído pelo exército, Mohamed Mursi, pela entrega ao Qatar de documentos relevantes da Segurança Nacional do Egito, informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias MENA. Mursi já está sujeito à pena de morte em vários processos e desde o golpe sofrido em julho de 2013, seus partidários são alvo de uma sangrenta repressão por parte do governo. Mais de 1.400 pessoas já morreram. As execuções públicas de civis, assim como as amputações e chicotadas, se transformaram em espetáculo comum às sextas-feiras nas regiões da Síria, controladas pelos jihadistas do Estado Islâmico, denunciou nesta quarta-feira uma comissão de investigação da ONU em um relatório. As execuções em espaços públicos se transformaram em espetáculo habitual às sextas-feiras em Raqqa, reduto do EI, e nas zonas da província de Alepo, controladas pelo Estado Islâmico no Iraque e Levante, EIIL, afirma o relatório da Comissão Independente de Investigação sobre a Situação dos Direitos Humanos na Síria. Segundo a comissão, que denuncia a situação como crimes contra a humanidade, as sextas-feiras geralmente são marcadas por execuções, amputações e chicotadas em praças públicas nas áreas do norte e nordeste da Síria, sob controle jihadista. As execuções sumárias têm o objetivo de instilar o terror na população, assegurar a submissão desta, segundo o relatório. A aviação iraquiana prossegue bombardeando os jihadistas do Estado Islâmico, que sitiam uma cidade turcomana xiita de Amerli, onde já não há água para os habitantes que temem ser vítimas de uma matança por parte dos islamitas radicais. O avanço do Estado Islâmico, que proclamou um califato entre a Síria e o Iraque, gera uma crescente preocupação na comunidade internacional. Ao menos 9 países se comprometeram em enviar armas às forças curdas iraquianas, numa tentativa de conter os jihadistas. Paralelo a isso, segundo o jornal The New York Times, o presidente Barack Obama está a ponto de tomar uma decisão sobre os bombardeios na Síria e busca constituir uma coalizão internacional. Enquanto isso, a situação em Amerli, sitiada há 2 meses pelo EI, é cada vez mais preocupante. Os habitantes carecem de água, alimentos e temem um massacre como o cometido pelos jihadistas contra os cristãos. O exército iraquiano realizou 9 bombardeios na terça-feira contra posições dos combatentes islamitas, segundo uma fonte militar. Os habitantes de Amerli reclamavam há semanas uma intervenção militar. Não há no momento qualquer possibilidade de retirar os habitantes de Amerli e a ajuda que chega é limitada, lamenta Eliana Nabá, porta-voz da missão da ONU no Iraque. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Pesquisa CNT-MDA, divulgada nesta quarta-feira, mostra a presidente Dilma Rousseff do PT com 34,2% de intenção de voto, Marina Silva, do PSB, com 28,2%, e Aécio Neves, do PSDB, com 16%. Entre os nanicos, o pastor Everaldo, do PSC, é o único que ultrapassa a marca de 1% das intenções de votos, com 1,3%. Luciana Genro, do PSOL, Levi Fidelix, do PSDC, Rui Costa, do PCO, e Zé Maria, do PSTU, pontuam entre 0,3% e 0,1%. O quadro mostra uma oscilação drástica entre os candidatos com a oficialização da candidatura de Marina Silva ao assumir o lugar de Eduardo Campos, morto no último dia 13. Em relação à pesquisa anterior, de abril, Dilma perdeu 2 pontos. Ela era a preferida de 36,2% dos entrevistados. E Aécio Neves caiu 6,1 pontos, ao sair de 22,1% das intenções de voto. Na simulação para segundo turno, a atual presidente Dilma Rousseff vence quando o adversário é o tucano Aécio Neves. Ela fica com 43% das intenções de voto e o ex-governador de Minas Gerais com 33,3%. O resultado é semelhante ao aferido entre 8 e 12 de agosto, quando ela tinha 41,8% das intenções de votos e Aécio 33,9%. No cenário da pesquisa anterior, ela também vencia Eduardo Campos. No atual, entretanto, Marina Silva vence a petista com aval de 43,7% dos eleitores, diante 37,8% dos votos de Dilma. Entre Marina e Aécio, a socialista vence novamente com mais de 20 pontos de diferença. Ela atinge a marca de 48,9%. Enquanto o tucano fica com 25,2% das intenções de votos. Em abril, contra Eduardo Campos, o tucano apareceria na frente com 38% e o socialista ficava com 21,8%. Além de vencer em todos os cenários que aparecem no segundo turno, Marina também é a candidata com menor rejeição dos eleitores. O índice dela é 29,3%. Dilma Rousseff tem 45,5% e Aécio Neves 40,4%. A rejeição de Eduardo Campos era de 34,5%. Ainda de acordo com a pesquisa, 72,9% dos entrevistados afirmaram que a decisão de voto é definitiva. Apesar do crescimento de Marina, o diretor da MDA, Marcelo Souza, diz que o cenário ainda é de indefinição. Existem alguns fatores que podem definir quem vai para o segundo turno. Marina teve maior crescimento, mas não existe definição de quem são os maiores candidatos. Ainda é difícil dizer quem vence as eleições, afirma. diretor executivo da CNT, Bruno Batista, acrescenta que a candidata do PSB captou votos de todos os setores. Batista explica que 8,2% era a base de Eduardo Campos. E com Marina no papel oficial de candidata, houve migração de 8,4% dos brancos e nulos, 1,6% dos votos de indecisos, 6% do Aécio Neves, 2% da Dilma e 1% do Pastor Everaldo. Com essa migração, totalizaria 27%. Houve ainda um acréscimo dos nanicos, que completaram 28%. Completa. A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que estabelece novas regras para a criação de municípios, aprovado no início deste mês pelos senadores durante o esforço concentrado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e, de acordo com a justificativa do veto, dirigida ao presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a presidente alega que o veto integral foi redigido com base em uma manifestação do Ministério da Fazenda. No ano passado, a presidente também vetou integralmente um projeto semelhante. A pasta afirma que a proposta não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação e argumenta que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais, sem que haja a correspondente geração de novas receitas. Mantidos os atuais critérios de repartição do Fundo de Participações dos Municípios, FPM, o desmembramento de um município causa desequilíbrio de recursos dentro do seu estado, acarretando dificuldades financeiras não gerenciáveis para os municípios já existentes. O veto da presidente ainda passará pelo crivo do Congresso, onde os parlamentares poderão derrubá-lo. O texto vetado foi enviado pelo Palácio do Planalto no início do mês, após a presidente vetar integralmente outra proposta semelhante, aprovada no ano passado, com o mesmo argumento de aumento de despesas. Presidenciável tucano Aécio Neves atacou Marina Silva e disse na tarde desta quarta-feira que o Brasil não é para amadores. A afirmação foi feita durante o evento de lançamento de um site feito por voluntários para a campanha do PSDB. Mais cedo, pesquisa de intenção de votos da Confederação Nacional do Transporte, CNT, apontou que Marina está à frente de Aécio e venceria Dilma no segundo turno. Apesar de reconhecer que a morte de Eduardo Campos mudou o cenário da campanha, o candidato do PSDB, Aécio Neves, nega ter trocado a própria estratégia. No entanto, ele fez vários ataques indiretos à concorrente da chapa PSB, Rede Sustentabilidade. A complexidade dos problemas que temos pela frente demanda de experiência e quadros. Quando vejo alguns aliados da própria candidata, com todo respeito, buscarem nos quadros do PSDB inspiração para o seu governo, isso só fortalece a minha convicção de que somos a melhor opção. Aécio colocou Marina Silva como um risco e, como contraponto, apontou a chapa tucana como a opção que apresenta segurança. Temos um projeto para o Brasil, um projeto que não foi improvisado e um projeto muito diferente desse de que aí está. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.